Mangotão 3170, identifique, vista para 2000 pés, o ajuste 1015, só 30 para o Diduna e calme no localizador. interceptando campo avesso da 3170. Santa 3170, completa final, torre 11895, tomou posto. 1895, boa noite, bom trabalho, bom final de semana. Aumento. Salvador, boa noite, é o 3170, estabilizado campo avesso. Chama o controle. Salvador, boa noite. É o 3170 estabilizado, campanha. 3170, pouso autorizado no 0, vento 150 graus, 079, altímetro no 05. Tem livre pouso na ONU, 0. Falou 53, à direita na minha escuta, Alfa Juliette 06. Alfa Juliette 06, na sua escuta, obrigado. Note Azul 4220, identifique, Buena Pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 0105, informe no localizador. Escritório Azul 4220. localizadora, Zucua 220. Zucua 220, torre 11895, tomo posto. 19, obrigado. Sou Salvador, eu azul 4220, no localizador da onda 0. Azul 4220, pouso autorizado no 0, no 50 graus, 079. Autorizado, azul 4220. Zero da Azul, solo 09, direita na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01. Ei, direito na minha escuta, Alfa Juliette, portão 01, coroa, 5420. Negativo, 01. O 01 não tá livre, o 02 está ocupado por nada até. Valor está 3520, acione a identificação. Vena Pro de Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 04, informe no localizador. Salvador, 3523, estabilizou o final de SX, Reagan no zero. 3520, chame Torre Salvador em 1 no 8 decimal 95. 1 no 8 95, 3520, boa. Boa. Na escuta da torre? Na escuta da torre, 3520, final no 0, baixado e travado. Seguinte, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 70 graus, 8 nós. Livre pouso, pistão no 0, 3520.